Yeah, yeah. Sou Andrade, aquele mesmo todo mundo ignora. Mas que se foda, eu tô na cena, nada disso me importa. Quem faz agora, não espera acontecer, eu acredito. Por isso não minto quando falo do meu espírito. Zona Sul de São Paulo, beijo pega todo dia. Caixão lacrado no cemitério, maldito da vida. Infelizmente, não tenho dom de ler o pensamento. Apenas represento e caminho contra o vento. Num mundo onde a qualidade não é tão importante. Apenas assisto da plateia as derrotas que sempre são constantes. Eu vejo o coliseu, onde pessoas se degladiam. A espada mais forte, vence a mais fraca pra alegria do público que assiste, derramamento de sangue incessante, o vencedor espera mais um desafiante. Eu olho com atenção, mas eu não vejo o troféu. Apenas vejo um pedaço de pessoas que sonharam com o céu.